a gente lá na frente, vendo a nossa vida meio inconsequente. Mais uma vez te quero, mais uma vez te quero, mais uma vez imaginando os seus passos, baby. Vou considerando o nosso tempo, entende? Go, é muito mais que diversão, entende? Wow, muito envolvente, pique bem caliente. Now, eles sabem, estamos no topo. Wow, vem comigo, começou o show. Novo, tempo novo, hora de beijar. Ah, mais uma vez eu quero te luxar. Mas essa parada é de coração. Vem, vem aqui, me dê a sua mão. Novo, tempo novo, hora de dançar. Ma, me dá um beijo, vamos celebrar. Ma, pra você eu fiz um novo rap. Vem, vem comigo, vem colar na Black. Black, Black Mad Love, chic show. Uou, novamente, baby, aqui estou. Por onde eu for, quero seu amor. Mais uma vez, mais uma vez. Por onde eu for, quero seu amor. Mais uma vez. Seu amor.